40 minutos, copiado. Limpos 01 aos 43, transfere 19-8, uma boa viagem. 19-8, até a volta. Uma milha para o externo, complexo na LS, chame a torre no 86. 86, camará, viagem. Torre Salvador, Ronda 16. Onda 16, cheque trem, 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão 0. Pouso autorizado para o rumo 16, sem baixar de travado. Chame a torre no 862, hotel Oscar Zulu. Acordei. Boa, é o Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Papa Tango, hotel Oscar Zulu, senhor. Hotel Oscar Zulu, rotatória, reporte para final 97, hotel Oscar Zulu, curta final. Autorizado, necessitaria para ativar com o passageiro no terminal 3. Pátio 3? Pátio 3, sir. Vertical de Lara, reporte. Vertical de Lara, reporte Arábulo. Zero 02, prossiga. Controle de Salvador, Olimpo 01. Acendendo para o 240, perfil da Momo, WhatsApp. Olimpo 01, no contato radar, submanter o nível 240, manter a saída Momo. 240, manter a Momo, Olimpo 01. Lima Victor, Zulu X-ray Oscar, Salvador Approach. Lima Victor, Zulu X-ray Oscar. Ok, so do you have the visual corridor chart on board? I have the corridor, sir. So, you now enroll the Interlagos corridor, is that right? That's correct, sir. Maintaining 1,500 feet, start left turn to enroll the Interlagos corridor. Pista está autorizado. Até a cabeceira 35 eu tenho tráfego na final da pista 90. Oscar Romeo, chame a Torre Salvador, 118612. 8 nós, Estela Maris, o ocorrido, não é isso? Afirmo. Mantenha a escuta da torre, ok, o Guardião 02? Escuta permanente, Guardião 02. Magno Zulu, chame Recife. Frequência 128.8. Oscar Romeo, vertical de Itapuã, reporte. Oscar 6 miles south inbound, I have the runway inside. Contact the tower, frequency 118.6, Lima Victor Zulu X-ray Oscar. 118.6, Lima Victor Zulu X-ray Oscar. Autorizado direto para o pátio 3, o hotel Oscar Zulu, 1:08. Direto do 3, Zulu, está ciente, está iniciando. Lima Victor, Zulu X-ray Oscar, go ahead. 5 miles out inbound, 1,500 feet with the runway inside. Runway 17, confirm. Runway 17. Ok. Zulu, Atri, Oscar, downwind leg runway 17, ok? 10, downwind leg runway 10, Zulu, Atri, Oscar. Downwind leg runway 10, Zulu, Atri, Oscar. Já na sala de Itapuã, mas pelo continente, pelo oceano, está visual com a trave na proximidade aqui, pronto para o helicóptero. Ok, o November Oscar está visual com o Guardião 02 da Polícia Militar? Sim, aqui. Ok, dá presente, base pela direita, final 17, o November Oscar Romeu. Autoriza 35, né? Afirmo, 35 autorizado, com vento 12 graus, 79, November Oscar Romeu. Então, autorizado, inicialmente pela curva da esquerda, com a gente separação para trás, só para na curva final, na liberação da onda. Seu Oscar Zulu, no... tá no solo. Hotel Oscar Zulu, solo aos 49, frequência livre, chame o solo, ok? Separar no solo. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, reporte para nova decolagem. Aqui o seu solo foi aos 49. Reporte para nova decolagem. Índio November Alpha, mantém escuta. Solo 3, Oscar established downwind leg runway 1000 feet. November Oscar Romeo, cabeceira 35, pouso pairado, ok? Cabeceira 35, vento no 20 graus, 7 nós. 35, pouso pairado, November Oscar Romeo. Salvador, Lima Victor, Zulu 3, Oscar, downwind leg runway 101,000 feet. Zulu XV, Oscar, maintain downwind leg runway 10. Maintaining, Oscar. Paulo Salvador, bom dia, TAN 3191. Tente da novembro no 06. Tente número 2 para pouso, aguardando autorização. Correção, número 2 para cópia, 3191, aguardando autorização. Tente aguardando. Bravo, 412, um helicóptero vai fazer pouso parado cabeceira 17, ok? Mantenha a cabeceira 35, November Oscar Romeo. Assim, professor, eu me autorizar, posso aproximar direto lá na Tapa sem interferir com o eixo principal? Ah, tá com isso aí, papá. Vou liberar aqui então a 35, vou fazer mais esse helicóptero. The runway threshold, runway 17. I understand, clear to land at threshold runway 17. Affirmative, wind 120 degrees, 7 knots. Direto corredor Interlagos, corrijo Vera Cruz e após Interlagos. Reporte na rotatória, a 1500 pés, o ajuste 10 no 4. Oscar, Oscar Bravo. Queria falar com as duas no 7. Lima, Zulu, XV, Oscar. Into the tower. Go ahead, sir. Runway 17, ok? Runway 17. Índio November Alpha, cópia. Corre, é só passando até o Oscar Zulu? Prossiga, Zulu. Zulu, seu autorizado, Nicolás, setor 2, vai para pouso, passo 4 ali. Mantém 1000 pés, corredor forte, controle 119 decimal 8, aciona 0140, Índio November Alpha. Agora? Autorizado, suba para 2000. Correto, com 02 a bordo, acionamento, táxi de decolagem com a torre 18-6, O ajuste 1014, bom voo, Índia no Memberal. Runway 10 now, turn left and continue. Número 2 para cópia, aguardando. Lima Victor Zulu X-ray Oscar, I will proceed to the leader hangar. That's correct, sir. Report on the ground. Salvador, F-718, muito bom dia, tenente da informação Novembro, sem contato com o centro. Bom dia, o Webjet 5728, aciona identificação, desce, mantém o 060, chegada Mari. 060 na Mari. Salvador, bom dia, 55240, informação Novembro. 55240, aciona identificação, chegada Aman, desça até o nível 040. Aman 040, 55240. O Papatango, as costas Cabral, Salvador? Next, at your left, via taxiway Lima. Report to vacate runway 17 on the taxiway Lima. Então vai ficar ruim pra se eu fazer LS. Ah, tá ok, porque tem um tráfego já... Tava distante, mas com a velocidade que tá, ele vai ficar muito próximo do senhor. Retorne ao corredor interlado. Lida, após BDEV, frequência do controle 119.8, aciona 5126. Direto norte, está autorizado 120 graus com 09 nós, reporte fora do solo, hotel Oscar Zulu. Direto posição da EL em ascensão para o 360 azul 4207. Direita, controle 198, transponda 5126. Correto, 5126, portão 612, chama pronto, tá 3191. Chamada pronta, obrigado. Bora, Oscar, Zulu. Tá presente, curva à esquerda, autorizado direto para o pátio 4, hotel Oscar Zulu. Vai à esquerda, direto para o 4, Zulu. Com o número 2 para a copa, aguardando o portão 04. Salvador Ground, Lima Victor Zulu, Yosta. Lima Victor Zulu, X-ray Oscar, continue taxi via May April, report when visual with Antonov under April 3. Alright, I have a visual of the Antonov. Confirm, do you have the traffic in sight? Zip 5220, acione identificação, chegada MAN, desça até o 070. Chegada MAN, 070, 35220. Olha, yes, I have the answer of SPAC in the apron. Ok, that is the apron 3. It is your destination, ok? So, do you have, are you able to fly to the apron 3 now? I'm on taxiway Lima, entering apron 3. Okay, go to the main apron, okay? And we'll turn right when you pass AB gate 05. Do you have the traffic by tank company on gate 06 at your left side? Sente. O controle trip 5240, após a AMAN solicita permanecer na proa 090 e após a proa TOC, devido formações entre AMAN e TOC. E sente, está autorizado o desvio, porém, após o desvio, vai voar na proa de Duna. Então tá bom. Após o desvio, Duna, obrigada. 5240. O ajuste 1013 desça para 3.000 pés. O trip 5240. 1013 descendo para 3.000 pés, 5.240. Pay attention to the marshal, okay? I have the marshal inside, thank you very much, sir. Uma 777, copy. Autorizado por seguro, nível 320, decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5122. 320, corre direita após, saiu, linda após, 10, 198, 5122, voo no 777. Correto, 5122, portão 03, chama pronto, voo no 777. Eu. 13325, chamando Recife, azul 4207. 3325, grátis. Avisou a copista, o Alfa Bravo. O Alfa Bravo já avisou algum campo? Ah, afirmativo. Para ligar do circuito, chame torre em 1862. Alfa Bravo. Na escuta. Só confirmando o transponder copiado, foi 5122. 5122. Correto. Botão 3895, cópia. Utilizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva, vai à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Bidev. Controle opera em 119.8, aciona 5136. 0, reduza para 239. 54, corrigindo, 5240, após quantas milhas vai ter condições de voar, dona? Agora que a gente já está para o Antônio, 5240. Ok, 5240, na Pro de Duna, então, descendo para 2000 com 1013. Na Pro de Duna, 2000 com 1013, 5240. Atingindo 6000, Edson 728. 5728, desça para 3000 pés, o altímetro 1013. 3000 com 1013, Edson 728. 5220, solicita desvio, sai esquerda por 5 milhas. Qual a proa 5220, por quantas milhas? Proa 075, 35220. Ok, ciente. Senador Lima Tango Índia, que é o localizador. Lima Tango Índia, complete aproximação e chama a torre. Frequência 118.62. Senador Lima Tango Índia, Lima Tango Índia, Lima Tango Índia. O Lima Tango Índia, confirmando? Afirmo, só tá perto do Lima Tango Índia. Lima Tango Índia, confirmando, vai prosseguir pousando no zero? Afirmo, 1-0. Oscar Bravo, faço. A Oscar Bravo, você sabe, dá presente, final 3 milhas, 1-7. Confirma esse visual com o helicóptero, com o Citation, final da 1-0, passando externo. Ok, prossegue final 1-7, faço 360, pela esquerda, reporta curta final 1-7, após 360, acho que faço o próximo. Ok, após a 360, não poderia prosseguir para 1-0, seguindo o Citation? Afirma, tá livre. Lima Tango Índia, checa trem de pouso, vento 1-1-0, grau 089, autorizado pouso, pista no zero. Pouso, baixado e travado, Lima Tango Índia, autorizado pouso. O Oscar Cabral confirmando que são de pouso, pista no zero, confirma? Ah, afirma, tio. Sim, após 360, reporta de base para a final da 1-0, Oscar Cabral. Ah, bom. TP5220, assim que possível, informe quando tiver condições de voar para a Duna. Ok, eu devo ter mais um minuto, TP5220. Ok, sente. Já descido, TP5220. Prossiga para 4.000 pés, ajustado 1013, TP5220. 4.000 pés, 1013, TP5220. Alinhamento 5728, para o localizador, direita pro 070, informe estabilizado. Direita 070, informe estabilizado. 0740, aqui 080. Desça para 4 mil pés, altimetro 1013, vai 6740. 4 mil pés, 1013, e aproximadamente 10 milhas, para a gente curvar direito para levar a formação. Ok, sim, te informe quando necessário curvar direito, vai 6740. 5728, está livre de aproximação, desça para 2 mil, informe estabilizado. Trip 5220, reduza para 170 nós. Está reautorizado, 4 mil pés. Trip 5240, chame torre, 118.62. 18, meio entregado para trabalho. Trip 5220. 5220, proa de Duna. Ok, vou ir com a proa 170, 170, reduzindo para 170 nós. Tráfego à frente. Uma hora, 6 milhas, já reduzida. Reduzido para 170 e aguardo para reinterceptar o localizador. Proa 170, reduzido para 170, aguardando para reinterceptar 35220. Afirmativo, e interrompa a descida a 4 mil pés. 4 mil pés, 35220. Web 67, 40, curva à direita na proa 020. Ok, sente, reduza para 170 nós. Torre Salvador, trip 5240. Quero voltar. Conseguiu contato com a torre em 1186? Em 1186 não. Tente em console em 219 ou a torre em 1862? Em 1862, 219. Obrigado. Torre Trip 5240. Torre Trip 5240. Trip 5220, desça para 3 mil pés e aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Vai curvar agora à esquerda com a proa 070 para reinterceptar. Terceira pro 070, 5220 para reinterceptar. O S67 para 0 vai cruzar o localizador. Pode interceptar nessa proa, mas na 740, descendo para 4 mil pés. Nessa proa, 4 mil. Web 5728 já estabilizado? Já localizador lá na cidade. Ok, complete a aproximação e chame torre, 1862. 4-6-7-5-7-2-0. Trip 5220, desça para 2000. 2000, Trip 5220. Tan 3216, a sinalização desse mantenha o 050 chegar mais. Cruzado Trip 5220, interceptar LS. Afirmo, com a proa 070 está livre interceptar o localizador, assim como o procedimento. Localizador, web 6740. 6740, ciente. Desça até 3 mil pés, ajustado 1013. Aguarde transferência tua. Até 3000, 6740. 2, 7, 7, 2, 2, está receptor do LS, final do jogo. 7, 7, 2, 8, continua a aproximação, informa que está livre. Continua a aproximação, agora que está livre, LS, 7, 7, 2, 8. Salvador, muito bom dia, Azul 4033, posição 8, informação November, autorização para Ilhéus, 1160. Azul 4033, Ilhéus, nível 1160 aprovado, via Whisky 1, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, Ilhéus, curva à direita. Transponder 5146, controle 119.8. Autorizado Léos, nível 160, decola da pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda e Léos. Transponder 5146 e frequência de saída 119.8, azul 4033. Azul 4033, planejamento correto, chame pronto. Chamará. Trip 5240, táxi de Alfa, Índia, portão 01. Alfa, Índia, portão 01, Trip 5240. Autorizado, 5728. Trip 5220, continua a aproximação, informarei pista livre. Agora não tem pista livre, prossegue o Trip 5220. Alô 250, bom dia, Sônia, identificação autorizado. A chegada Mari desce ao 060. Boa Mari para o 060, autorizado. Autoridade pode estar? Autorizado, TAP. Boa noite, TAP, graças a Deus. Salvador, boa tarde, estamos 3191, pode esperar pronto, visual com aeronave no final. 3191, ciente, mantenha, pode esperar, aguarda. Ciente, vai manter. Rodrigo Salvador, está passando 423 Juliette, com regresso, ingressando no posto Interlagos, mantendo o ano no espaço. Ciente, Alfa Vitor Juliette, prossegue a rotatória, reporte visual com campo. F6740, completa aproximação, torre 1862. 286, web 6740. 3216, 12.000 pés, 1013 no ajuste, está livre o ILS, reporte estabilizado. A 12.000 pés, estado. Para o táxi. Essa pode ser, está livre. Tenha cabeceira índio, meu nome. O Trip 5220, 130 graus, 109, autorizado, pouso, 1-0. Ele pouso, Trip 5220. Web 5728, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Web 5728. O hangar da Aristã é um hangar com teto azul, tá no pátio 5, à sua esquerda. No, ingressar no pátio, à sua esquerda.